Tudo de bom para o senhor. Que Deus ilumine essa caminhada bonita. Obrigado. Amém. Padre. Amém. Hoje, dia 25 de abril, o céu se abriu e os anjos cantaram com alegria. Amém. Pois nesse dia nasceu um servo de Deus, um anjo a nos guiar. Parabéns, padre, pela sua vida. Sabe, padre, em meu altarzinho tem os meus santos e junto com eles as fotos dos meus filhos, netos e a sua. E todas as manhãs eu os coloco nos braços de Jesus misericordioso. Muito obrigado. E no manto de Maria. Obrigada, padre, por hoje fazer parte da minha vida. Eu que agradeço. Fique com Deus. Amém. Eu sou a Shirley de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, padre Reginaldo, sua bênção. Aqui é Cristina Brito, de Crato, Ceará. Te escuto todos os dias pela rádio Padre Cícero FM de Juazeiro Obrigado. Do Norte. Padre, estou ligando para te parabenizar pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas. Obrigado. Nos ensinando as maravilhas de Deus. Um abraço de sua ouvinte de todos os dias, Cristina Brito, de Crato, Ceará. Evangelizar é preciso. Padre Reginaldo, homem de fé. Padre, meu nome é André. Eu falo de Ouro Verde do Piquiri e ouço pela Rádio Cristal esse programa divinal. Quero te parabenizar pelo seu aniversário, o presente que ganha a gente. Obrigado, padre, por entrar no meu lar e todos os dias, feridas da alma, nos ajudar a estancar. Amém. Parabéns, padre. E toca o sino, sacristão. Pedimos que Jesus derrame muita saúde e bênçãos pro padre. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Obrigado, filha. Obrigado ao povo, representativamente, Colmeia, Maringá, obrigado, Santa Bárbara do Oeste, obrigada. Obrigado, Juazeiro do Norte, Crato, obrigado, do Ouro Verde, do Piquiri. Nossa, obrigado demais. De todo o coração, que Deus os abençoe. E gostei muito de ver a filha de Deus, a de Santa Bárbara, que disse que no altarzinho dela tem os santos, os filhos, e me incluiu numa foto. Obrigado pela delicadeza. E graças a essas orações que a gente se mantém em pé, não é não? Que Deus os abençoe. Para mim, uma alegria imensa. Obrigado, sacristão, toda a produção que fez essa surpresa, porque para mim é uma alegria celebrar meu aniversário com vocês. Obrigado a todo o Brasil que hoje eleva sua prece e uma Ave Maria. Bom, Bíblia aberta, né? Tem que fazer o Evangelho, cartilha de oração. Parabéns, equipe, parabéns. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos. Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, hoje é dia de São Marcos, mas por se tratar da oitava da Páscoa, mantém-se o Evangelho do dia. Mas lembremos que São Marcos, um dos evangelistas, ele é tido como o leão, e segundo a tradição, seus restos mortais foram levados até Veneza. São Marcos, que escreve com muita propriedade quem é Jesus Cristo. O grande objetivo do Evangelho de Marcos é mostrar quem é Jesus Cristo. Depois, o Evangelho de hoje, que acabei de proclamar, nos fala da aparição de Jesus na pesca milagrosa. A pesca milagrosa que acontece para que tenham a certeza de que ele ressuscitou. Sem Jesus, as redes estão vazias. Você não se deu conta? Seguindo sozinhos e não acreditando na ressurreição, as redes estão vazias. Mas, a partir do momento que se encontram com Jesus, a pesca é farta. E Jesus disse: lançai a rede e vocês verão as maravilhas. Ao mando de Jesus, tudo dá certo. A pesca é abençoada. Por isso, muito boa escolha, viu, sacristão? Faça-me crer. Faça-me crer na ressurreição. Faça-me crer, Senhor, na vitória. Faça-me crer na vida. Faça-me crer que tudo vai dar certo. Porque Deus me chama, porque Deus me manda. Faça-me crer na ressurreição, Senhor. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver. Filhos amados, fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.